sabe, com a gente não tem caô. Chegaram o ciclone, do bonde quebra, quebrou. Santa Rosa e o Barbante, os filézinhos vão sacudir. A vila estremece o baile, quando toca o ICT.